Sustentare Podcast. Professor John, qual a formação necessária para o profissional da área comercial? O profissional que quer entrar na área comercial, independente do tamanho da empresa, pequena, média e grande, deve tomar um cuidado enorme na sua qualificação. Esse é o ponto fundamental para se ter sucesso, não só na área de vendas, mas em qualquer área de atuação. O ponto básico é o crescimento, a maturidade do profissional é dado em dois pontos. Na área experiencial, quer dizer, no mercado de trabalho, né? Sempre dentro, atuando dentro das mais diversos setores, e a sua educação escolar. É fundamental isso. Antigamente se dizia o seguinte, não servia para nada ia ser vendedor. Hoje em dia esse modelo não serve mais. Na realidade, quem quer ser vendedor precisa se qualificar, e a qualificação se dá não só no mercado de trabalho, como eu falei anteriormente, como também a qualificação acadêmica. É importante fazer universidade, é importante você fazer cursos que sejam à distância, que sejam presencial, não importa, mas que você tenha, o profissional tenha a qualificação necessária, que ele tenha o pensar global para poder agir local. O segredo de sucesso do bom profissional da área de vendas é que ele não necessita só ter a experiência só prática ou só acadêmica, mas ele precisa estar aberto ao mundo, ele precisa ter uma universalidade de ideias, e esse pensamento holístico permite com que ele possa contrapor, argumentar, arguir, fazer um relacionamento profundo com cada tipo de cliente que ele irá encontrar na sua vida no dia a dia. É importante então que quem quer entrar realmente nessa área de vendas esteja aberto a novos desafios, e desafios inclusive das questões acadêmicas. Esse é um ponto importante, porque, e eu gosto de enfatizar isso sempre, porque o profissional de vendas acha que não precisa estudar. Ah, chegou a um determinado nível da carreira, ele já tem uma super experiência de mercado e não precisa se aprimorar na área acadêmica. Isso é um erro, porque a área acadêmica te dá uma base conceitual extremamente importante para que você possa gerar qualidade no relacionamento e na qualidade do trabalho que você desenvolve no mercado dia a dia. Por quê? Porque esse mercado está cada vez mais exigente, e se você não estiver preparado para essa exigência, você vira um produto obsoleto. E todos nós sabemos que o produto obsoleto sai fora do mercado. A venda tradicional está acabando frente às inovações da tecnologia? O pessoal tradicional, aquela venda offline e tal, o vendedor, o papel do vendedor, ele está em extinção? E eu digo sempre o seguinte, não, muito pelo contrário. Na realidade, aquela história de tirar pedidos, de fazer esta negociação direto com o cliente, sacar pedidos no ato, no contato físico, realmente não existe, e cada vez mais existirá menos. O grande lance é o que sobra, o que resta então para o vendedor tradicional ou o vendedor offline, o vendedor efetivamente. Resta uma coisa que é, o restar é um termo muito forte, mas ele tem um ponto fundamental em qualquer organização, que é fazer relacionamento com o cliente. Isto não há online que dê conta. Porque todos nós temos que entender o seguinte, quando o cliente compra no e-commerce, quem toma a decisão de compra é ele, baseado em todas as informações que o e-commerce possa lhe dar. Mas ele toma a decisão sozinho. Quando eu estou numa venda ou num relacionamento offline, o vendedor, ele participa da tomada de decisão do cliente. E esse é um ponto importante, porque para mercados muito técnicos, só o online não pode não dar conta, não suprir todas as expectativas e necessidades do cliente. E aí eu preciso de alguém, de um profissional experiente da empresa, para ter contato físico com o cliente, ter um contato offline com o cliente e poder passar todas as informações que na parte online o cliente não obterá. E aí é que entra o grande papel do vendedor moderno. É ele se esmerar em fazer relacionamento, conhecer os perfis de clientes, conhecer como se faz a abordagem, quais são os sinais corporais que o cliente passa, quando, se ele está confortável ou desconfortável, quando se passa uma informação, principalmente técnica, no caso do B2B, por exemplo. Então, o grande talento hoje, o que se espera hoje para os vendedores, independente da idade cronológica, é que ele tenha um bom sentido, ele tenha uma boa experiência, ele tenha uma boa capacidade ou habilidade de fazer relacionamento. E fazer relacionamento é gerar conhecimento, é conhecer o negócio do cliente melhor do que o cliente. Porque quando eu conheço o negócio do cliente melhor do que o próprio cliente, o cliente fica... ele aumenta a confiança dele em relação àquele vendedor, àquela personagem. Então nós não falamos assim, o vendedor, nós falamos, e por isso que está em moda hoje a venda consultiva, porque a venda consultiva, o vendedor deixa o lado de tirar pedidos, simplesmente, e vira um consultor de negócios do cliente. Aí é que está o grande X da questão. O mundo está trilhando para a venda consultiva. O mundo está deixando de ser burocrático e nessa área de vendas, obviamente, que eu estou falando, e virará relacional. Portanto, aquelas pessoas que querem realmente se segurar e ter sucesso nessa área comercial, como vendedores, têm que ser gestores de contas, têm que ser gestores de clientes. Escolher o segmento certo, se relacionar, saber e estar à vontade para se relacionar com o cliente e, principalmente, conhecer o negócio do cliente melhor do que o próprio cliente, para que assim você consiga ser um bom profissional consultor e que possa fazer parte da criação de valor para o cliente. Isto o cliente preservará e este relacionamento é o que interessa a qualquer cliente que queira crescer no mercado. Que caminho seguir para o desenvolvimento profissional? Os caminhos que as pessoas devem ter, ou devem seguir, ou devem trilhar para conseguir este desenvolvimento profissional na área comercial, principalmente na área de vendas, que eu gostaria de dizer uma coisa, nós precisamos melhorar a capacidade ou a qualidade da equipe de vendas que tem em qualquer mercado, inclusive não só no Brasil como no mundo. O vendedor precisa parar e se reposicionar. Então, a área acadêmica, o desenvolvimento acadêmico que te dá uma bagagem conceitual, ele é muito importante. Aliar a área acadêmica, a base conceitual, com a base profissional, quer dizer, ele tendo experiência no mercado, e conhecimento se gera com experiencial. Portanto, eu tendo uma boa bagagem acadêmica, com uma boa bagagem experiencial, como é que eu consigo a bagagem experiencial? Começando pelo básico. Trabalhar com vendas é uma questão do óbvio. O pessoal se perde muitas vezes em querer fazer coisas que não dão, que ele não dá conta. Ele promete coisas para o cliente que não pode cumprir. Ele acaba prejudicando a sua própria empresa, prometendo coisas que se ele conseguir cumprir, vai custar muito caro para a empresa, e não é só o valor financeiro, custa caro em energia, em esforço, no que quer que seja. Então, o vendedor ele precisa estar consciente do como ele pode servir ao cliente e quanto custa servir ao cliente. Para isso, ele precisa ter uma bagagem acadêmica muito forte, de ter todo um conceito, inclusive financeiro. Uma coisa importante, o vendedor precisa conhecer profundamente a questão financeira, saber o custo de dinheiro, quanto vale aquela... o cliente só pediu 5% de desconto, mas quanto vale isso? Quanto custa isso para a empresa para a qual ele trabalha? Então, a formação conceitual te dá essa bagagem. Do outro lado, o experiencial, que é ele começar por baixo, ele começar visitando clientes de pequeno porte, depois ele vai para um cliente de médio porte, até ele virar um key account de clientes grandes. Quer dizer, tem toda uma bagagem. Não dá para começar uma guerra sendo general. Para você ganhar uma experiência na guerra, você tem que começar como soldado. Tem que conhecer o que é trincheira, que é conhecer o que é armamento, para um dia chegar a ser general. Esta evolução da carreira, como qualquer carreira, não é só a vendas, o médico, o advogado, o engenheiro, o professor, todos precisam começar de uma base, de uma coisa básica mais sólida, para que ele possa, ao longo do tempo, ganhando experiência. A experiência não ganha, e uma coisa importante, a experiência não se ganha de um dia para a noite. A experiência não cai do colo e não entra na cabeça só porque você dormiu bem uma noite. A experiência é alavancagem, ela é vivencial. Você tem que viver dia após dia e aprender com seus acertos e aprender com seus erros. O aprendizado, e todos nós sabemos que se aprende muito mais com erros do que com acertos. O aprendizado é fundamental, porque quando você erra, quando você aprende, né, coisas novas, você guarda isso aí e com certeza um dia a vida vai te cobrar. Então, para você fazer uma formação completa da área de vendas, de vendedores, de consultores de negócios, você precisa ter esses dois pontos importantes, que é uma boa experiência acadêmica. Isso é fundamental. Hoje em dia é impensável você não seguir trilhando a área acadêmica, você tem que cuidar da sua educação oficial. E o experiencial, que é começar no mercado, começar no básico, começar de coisas simples até você ganhar experiência e ir maturando este produto que você é e se tornar um belo de um vendedor, um belo de um consultor de negócios. Como relacionar gestão comercial online e offline? O tema gestão comercial é um tema bastante elaborado, onde nós abordamos perfis de clientes, como se relacionar no online e no offline. Uma coisa importante hoje é que a equipe de vendas não pode se furtar e não pode rechaçar a parte online. O online não tem volta, o online é uma coisa extremamente importante para qualquer empresa e isso tende a se transformar cada vez mais no grande modal de compra. Porém, lembram que é uma coisa importante, nós somos seres humanos e o ser humano precisa de relacionamento. Então, hoje grandes empresas, eles vendem online, mas entregam no offline. E isso nós temos exemplos brasileiros e exemplos internacionais. Porque esse é o grande conceito. Por que eu vendo online e entrego offline? Porque ao entregar offline, eu começo a ter maior contato com o cliente. E não se iludam, uma empresa que não tem contato físico com o cliente, ela pode perecer ao longo do tempo. Uma empresa que quer ficar e se manter duradoura, ela precisa ter os dois trabalhos muito fortes, o trabalho online e o trabalho offline. Então é assim, a venda eu faço no offline e dou o maior volume de informações possíveis para que o cliente possa se inteirar e entender o negócio que ele está comprando. Porém, a entrega offline, para que o cliente possa ter contato com o produto, com o vendedor e com a empresa que está vendendo. E aproveitar naquele momento offline para que a empresa possa pesquisar e entender qual é realmente a necessidade do cliente e o que gera valor para esse cliente e por que comprou aquele produto. E o cliente, no momento daquele recebimento, daquele produto que ele comprou, e entendam bem que produto sempre pode ser um bem ou um serviço. Naquele momento que a empresa está entregando o produto que o cliente comprou no offline, é o momento do cliente tirar todas as dúvidas e tentar fazer com que esse produto seja o máximo utilizado. Porque quanto maior a utilização e melhor a utilização o cliente tiver do produto, bem ou serviço, que ele está comprando, maior proximidade ele terá com a marca, com o produto e com a empresa e com a equipe de vendas como um todo. Sustentare Podcast.